Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco de sessão do 185, onde vamos falar aí de duas notícias interessantes. Dois assuntos aí que vem surgindo aí nos bastidores da NASCAR, né? Um surgiu até bem no comecinho dessa semana aí, na segunda-feira, e outro foi na semana passada, né? Da semana passada foram os motores híbridos, né, que podem chegar à NASCAR, mas a história é um pouco longa, né? Aliás, os motores podem chegar, mas vai demorar um pouco, né? Porque a história é longa, a história vai se alongar. Né? Porque realmente, como falou na rádio, aí o outro piloto acabou falando, claro que vocês vêem quem que realmente saiu aí em defesa da NASCAR, né, falando que realmente tem que chegar logo e quer logo, realmente foi ele, claro sim, o Brad Keselowski. O Brad Keselowski falasse, se a NASCAR falasse assim, ó, pessoal, agora, a partir de hoje, só vamos correr na chuva. Porque ela falou, não, é legal correr na chuva, não precisa correr na chuva, porque não sei o que. O Keselowski, aquele cara que a NASCAR fala, ele pumba, ele vai lá atrás e remenda e fala que a NASCAR tá certinha, tá? Digamos que é um baba-ovo da NASCAR. Então, foi falado aí, pessoal, um dos diretores da NASCAR aí falou na Sirius, que é uma rádio lá norte-americana, né? Em entrevista na quinta-feira passada de manhã, falou aí que a NASCAR realmente tá se preparando, né? Para o Gen 7, né? Que é a geração 7 do carro da NASCAR aí, né? Se preparando para uma possível, né, receber os motores híbridos, né? Ele falou, foi muito bem claro o que ele falou assim, talvez, pessoal, antes não chega, talvez não, ele falou assim que antes não chega, não tem como, não dá certo, não vai chegar, né, então, em 2020, antes não chega, né, ele falou, talvez nem na geração, já em 2021, na geração número 7, quando começa aí a nova geração, né? Não sei se vocês devem lembrar, né? Que agora nos All-Star aí foi testado uma peça que vai ser utilizada no Gen 7, né? No carro da sétima geração, aquela peça que vai no capô do carro, ela que tira todo o ar ali do radiador, jogando por cima, jogando o ar tudo pra cima do carro, tentando dar. O negócio é jogar ar em cima do carro pra jogar o carro mais pra baixo, dar mais downforce no carro, né? Por realmente o ar contornar o carro ali. O carro ter mais estabilidade. Então, foi aí, né, falado aí que a intenção dele é a seguinte, tá, pessoal? Abre aspas. Eles não querem, não estão correndo para trazer já o motor híbrido em 2021 com o carro da sétima geração. Mas que eles vão, que isso já é quase que certo, né? Não posso falar porcentagem, mas ele falou assim que é quase uma certeza que é aquele carro da sétima geração, já vai ter o espaço, já vai ter o canto ali para receber o motor híbrido, sei lá como é que vai ser esse tal do motor híbrido aí, né? Que geralmente carro que não tem motor híbrido, todo mundo deve conhecer aí, né? É um motor que usa a potência gerada, né? Usa a energia gerada pelo carro, desenvolve que ele volta em forma de potência no outro motor, e temos o motor a combustão diesel. Então são basicamente dois motores. Como eu gostei, até falei no Twitter, né? Procura meu Twitter, vocês vão falar lá. Eu falei que até é errado falar que a Fórmula 1 hoje em dia tem motor, são unidades de potência, né? Então lá tem várias unidades, e aí o carro da NASCAR já estaria pronto para receber esse lá, como vai ser esse motor híbrido aí, né? Como vai ser essa divisão, sei lá, né? Mas o presidente da NASCAR falou que realmente o Gen 7, né? O carro da sétima geração, deve estar preparado para receber não vai, talvez não tenha, mas vai ter já o cantinho ali preparado, né, para esse motor aí. E claro que muitos falou, né, muitos falaram que realmente é algo que deve acontecer, porque realmente o mundo pede isso, né, o mundo pede isso, as grandes montadoras estão deixando os motores a combustão aí, a gasolina e outras combustões aí já de lado, né, a Mercedes mesmo falou que a Mercedes, não estou falando da Fórmula 1, tá? Mas a Mercedes também já falou que quer, vai começar a apostar aí nos carros híbridos também, nos carros de eletricidade, né? Então, assim, deve mudar um pouco aí, realmente, esse mercado, pelo menos nos próximos 10 anos, né? Esse mercado de motores aí, pessoal, deve mudar, realmente vai mudar e muito, né? Então, daqui 10 anos, vocês podem ter certeza, pode até me cobrar, vai ser ao contrário, né? Hoje em dia, olhamos com um ar de meio de receio os motores elétricos, né? Ou aquele motor que tem uma parte elétrica. Daqui 10 anos vai ser ao contrário, vamos olhar com olhos meio de rejeição aos motores que realmente é só a gasolina, tá? Claro que no Brasilzão velho de guerra, né? Que é aquele país bem atrasado, né? Aquele país atrasadão. Então aqui ainda vai ter, né? Os carros ainda... É motor de gasolina, todo mundo fala, ah, bom é a gasolina, né? Igual é o câmbio automático. Lá fora, né, hoje em dia, pessoal, ninguém quer ser mesmo mandar de marcha, mas no Brasil, não, bom é o carro que tem que mudar de marcha, bom é aquela... Então, né, então a gente continua aqui atrasadão, eu falo que o planeta Terra já é atrasado, o brasileiro é mais atrasado ainda. Então, o brasileiro ainda vai continuar ainda, né, com o seu, acha, não, porque o motor, não sei o que, que é bom é que muda a marcha. Tem um carro que é automático e não presta, tem que mudar de marcha. Então o brasileiro ainda gosta do carro que muda de marcha, né? Mas enfim, eu tenho certeza que isso daí não vai ter como mais brecar, não vai ter como mais frear essa mudança dos motores híbridos que deve estar chegando, tá? Pessoal, uma opinião minha, né? Uma visão minha aí de tudo isso que vem acontecendo. Caso venha esses motores híbridos, pessoal, uma montadora que deve se dar muito bem com eles, na minha opinião, realmente é a Chevrolet, tá? A Chevrolet deve dar um passo à frente de todos aí. Claro que a Ford já tem, né, na sua linha aí, né, tem um Ford Fusion híbrido, né? Então, talvez para ela é só questão de adequar ali, adequar aqui, né? Mas para mim a GM aí deve estar um passo à frente nessa questão de motores híbridos, né, pessoal? Então, agora é esperar o destino, esperar quando vai aparecer, quando vai ser os primeiros motores que irão aparecer aí. Mas, segundo o presidente, tá, pessoal, lá na rádio, lá falou que não deve chegar antes de 2021 qualquer motor híbrido ou qualquer parte híbrida do carro aí, tá, pessoal? Aí já veio já, pessoal, já junto essa semana, né? Tô gravando hoje, terça-feira, né? Já veio, puxou junto aí. Outras montadoras, outras categorias também já falou que quer motor híbrido, já saiu o assunto aí da IndyCar também, que pode trazer motores híbridos, a MSA também lá, a indústria norte-americana também, pode estar trazendo também, quer fazer uma categoria separada só de motores híbridos. Então assim, pessoal, como eu falei, tá, é um caminho sem volta, é um negócio que não tem como frear, tá, realmente não dá mais para segurar esses motores a combustão. Daqui a pouco, pessoal, motor a combustão vai ser realmente eu gosto de Opala, então daqui a uns anos eu gosto de motor a combustão, então realmente vai ser peça de museu motores a combustão, a gasolina ou qualquer outro combustível fóssil, tá, pessoal? Eu acho que talvez, tá, os motores com energia renováveis, esses motores ainda devem ficar mais tempo no mercado aí, né? Mas mesmo assim tem a questão de poluir, questão do meio ambiente, né? Talvez esses carros com energia renovável, como por exemplo o nosso etanol, né? Que vem da cana do açúcar aí, esse aí ainda deve ficar ainda mais tempo aí, rondando aí. Lá nos Estados Unidos que vem do milho, né? Então talvez esses motores aí fiquem um pouco mais ainda rodando, mas esse motor é gasolina e diesel aí, pessoal, logo até que esse caminhonetão vai ter motor híbrido, né? Bom, o outro assunto que surgiu também, pessoal, esse assunto é super legal, né? Eles estão querendo aí, pessoal, fazer aí é Indianapolis juntar NASCAR, IndyCar e MSA, tá? Fazer uma bagunça ali, seria 2 semanas de corrida, 2 semanas de movimentações na pista, né? Corrida lá, corrida aqui, então seria uma bagunça aí, mas eles queriam juntar os 3 eventos, né? Tudo no final de semana ali, para ficar bem legal. Na minha opinião, pessoal, seria bem interessante mesmo ver todo mundo junto aí, né? Essas categorias juntas, pessoal dividindo carro, dividindo ali, boxe, experiências, equipes, um aprendendo com o outro, com as suas regras, com as suas limitações, com as suas o lado bom também, né? Toda categoria tem algo bom a ensinar a outra categoria, né? Então seria interessante aprender também, né? Com os erros, né? Às vezes a gente fez aquele negócio, sempre achou legal, mas o outro também faz, mas é errado, então vamos parar de fazer isso aqui. Então tem algo bem legal aí disso tudo aí, e claro, ter a gama de fã que pode ser levada toda para o autódromo, tá, pessoal? Já passou um pouquinho, mas vocês sabem, não sei se vocês sabiam, mas em Indianapolis, nesse ano, pessoal, 2019, foram 210 mil pessoas dentro daquela pista de Indianapolis na Indy 500, tá? É muita gente, tá, pessoal? Muita gente para assistir uma corrida, muita gente no final de semana. Realmente, não tem como, pessoal. É um dos maiores eventos aí do nosso planeta Terra, realmente, é a Indy 500, tá? Pode falar que a Fórmula 1 é a maior categoria do mundo, a mais principal, que tem os melhores pilotos, melhor tecnologia, melhor não sei o quê, que lá sim realmente o piloto é bom, que lá os caras são diferentes, pode falar o que quiser, mas a IndyCar levar 210 mil pessoas, eu mudo meu nome, realmente um dia a Fórmula 1 chegar a fazer isso daí. Beleza, pessoal? Bom, essas aí foram duas notícias interessantes aí, tá? Tá vindo o final de semana de Michigan aí também, final de semana de Michigan que vai ser bem interessante, tá? Temos aí, pessoal, na Truck Series, falando na Truck Series, pessoal, eu cogitei, tá, nessa bagunça toda aí que pode acontecer em Indianapolis, pra mim seria muito legal, né, abrindo aí o final de semana de corridas, colocar a Truck Series junto com a Indy Lights, né? Mas um pouquinho antes, né, a Indy Lights, e logo depois vem a Truck Series com suas corridas fodas, suas corridas boas que sempre temos a Truck Series, né? Então seria realmente uma grande chance de ver a Truck Series abrindo um excelente, um grande final de semana, que seria a união dessas três grandes categorias dos Estados Unidos. Pessoal, você vê o tamanho da gama dos Estados Unidos, tá, pessoal? Estamos falando de 3 grandes campeonatos, tá? São reconhecidos mundialmente dentro do mesmo país, tá? Então não é tá chamando outra categoria de outro país, não. São 3 categorias dentro do mesmo país, dentro do mesmo país. Realmente é lindo o automobilismo norte-americano, que eu gosto muito, muito mesmo. Bom, pessoal, fazendo um remendo aqui, né, pessoal, estou fazendo uma pequena edição aqui, eu cortando, tá? Esse podcast já estaria pronto, tá, pessoal, mas eu estou editando porque eu não poderia deixar de fora a notícia aí do Ross Stein, que saiu agora para nós aí na quarta-feira, que foi... que foi aí o anúncio do Ross Stein, tá, pessoal? Ross Stein está deixando de marcar pontos. Então tudo aquilo que eu falei do Ross Stein lá no bloco da Evans Silva, vocês podem passar uma régua, né? Pode passar uma régua aí. Passa a régua ali, né? Começa a escrever em linhas novas aí, né? Porque realmente o Ross Stein, ele está agora indo para a Truck Series, tá? Ele não vai deixar de correr na Evans Silva, vai continuar fazendo suas corridas, não o campeonato completo mais, né? Mas agora ele vai fazer o campeonato completo da Truck Series, né? O time que atualmente ele corre aí, deu essa oportunidade para ele, convidou ele para fazer o campeonato completo da Truck Series agora, e agora ele vai lutar pelos pontos, pelas vitórias, pelas batalhas, pelos playoffs e ser campeão da Truck Series, tá? Demorou para ele fazer isso. Por que demorou? Porque agora ele tem apenas 8 corridas, né? São 8 corridas aí, meio apertado o negócio para ele aí. Mas ele tem 8 corridas para fazer o nosso amigo Ross Stein aí e conquistar aí a sua vaga de, a princípio, né, conquistar a vaga aí pros playoffs, o Ross Stein, tá? Pessoal, quais são as dificuldades dele? Ele vai começar lá do zero, tá? Então ele começa agora aí com 0 pontos, tá? Ele tem 0 pontos. São 8 corridas, tá, pessoal? Então ele tem 8 corridas aí para conquistar. Ah, mas ele tem uma vitória. Sim, ele tem uma vitória, mas ele tem uma vitória quando ele não marcava pontos. Então essa vitória não vale, tá, pessoal? Pelo menos isso foi o que eu li em todos os sites lá nos Estados Unidos, principalmente no site da NBC Sports, tá? Então essa vitória não vale, né, para ele, não conta, mesmo se ele ficar dentro do top 20, que é outro atributo que ele precisa ter, tá? Então ele precisa estar dentro do top 20 e vencer pela mesma corrida. Chegar entre os 6 por pontos, não consegue, tá? Não tem jeito, não dá. Então ele precisa chegar, ficar dentro do top 20, tá? E claro, vencer uma corrida. A vitória que ele teve antes, que ele não marcava ponto, não vale para garantir ele nos playoffs, tá? Então mesmo se ele chegar no top 20 e não vencer nenhuma corrida até chegar ou até finalizar o campeonato regular, mesmo assim não vai, mesmo com uma vitória. Porque essa vitória, repetindo mais uma vez, ele ganhou quando ele não marcava pontos para a Truck Series, né? Então ele precisa de uma vitória e tá dentro do top 20. Então, muito legal aí a atitude do Ross Stein. Demorou para ele fazer isso, tá? Ele já deveria ter feito, na minha opinião, ele deveria ter feito isso no começo do ano, né? Mas ele também, pessoal, não fez por quê, tá? Ele não tinha certeza que ele faria o campeonato completo, né? Foi algo que meio acertado ali, né, Canais Motorsports, que talvez seria aí algumas corridas, e o negócio foi ficando bom. Pessoal, todas as corridas são 8 largadas, 8 top 10 para o nosso amigo Rochstein e uma vitória no Kansas. Então, realmente, um grande e excelente trabalho do Rochstein na Truck Series. E, para mim, pessoal, o Rochstein deveria ser, né, o novo Ron Horner Jr., deveria ser o novo Matt Crafton, né? O Johnny Sauer, ser aquele cara que faça 10, 15 temporadas aí, pega essa Truck Series aí com os dois braços aí, com fé mesmo, agarra nela com fé mesmo e sai para ser campeão, ganhar várias e várias corridas e vários títulos, né? Tomara que o Rochstein faça isso, porque talento ele tem, patrocínio, agora as coisas vão acontecer para ele, realmente vai acontecer e vai vir, né? E ele se conseguir aí se classificar para os playoffs, com certeza vai aparecer bastante patrocínio para ele, tá, pessoal? Então, eu tive que fazer essa pequena edição aí, tá? E agora continua falando de Michigan. Então, pessoal, em Michigan, quem vai estar de novidade lá no Truck Series no final de semana é a volta do Greg Biffle, né? O Greg Biffle está de volta aí na Truck Series. A última corrida que ele fez na Truck Series, pessoal, foi lá em 2004, faz muito tempo, tá? Ele fez apenas uma corrida lá em Homestead, né? Então faz muito tempo mesmo, ele terminou aquela corrida dentro do Top 10, né? Então ele tá de volta aí na Truck Series, vai correr com o Truck 51 do Kyle, da KBM, tá? Do Kyle Busch Motorsports aí, né? Então vamos ver o que o Kyle Busch vai fazer de bom na corrida lá no Texas, tá? Eu falei falando errado aqui, tá? A Truck Series corre no Texas junto com a IndyCar, tá, pessoal? Então é aquele final de semana que a Truck Series vai com a IndyCar lá no Texas e a Truck Series faz aquela corrida mais longa do ano. Seria a Coca-Cola 600 da Truck Series, tá? Porque é uma corrida bem longa, tá? São 400 milhas aí, vai demorar um pouquinho aí essa corrida, tá? Então vai ser uma corrida bem longa mesmo aí pra Truck Series, tá? A corrida vai começar também no horário mais avançado também, né? Então pode preparar aí, que não vai ser aquela corridinha de uma hora, quase duas horas não, pra finalizar, tá, pessoal? Vai ser uma corrida que vai demorar um pouquinho mais aí da Truck Series, tá? Então de interessante aí vai ter essa volta do Greg Biffle aí, tá? E temos outros pilotos que também vão acabar participando aqui. Tem um canadense também que vai fazer a sua estreia aí na Truck Series, tá? A Angela Hunt vai continuar correndo, né? A Nathan Decker continua no 54. Tem outros nomes que vão aparecer aí também, tá, pessoal? Que nós vamos falando dos nomes aí no final de semana. Vai passar meu Twitter no final de semana, @LeoGuina. Passa meu Twitter lá que eu vou falando sobre os pilotos aí no final de semana, tá? Enquanto isso, né, a Cup e a Truck Series vão correr lá em Michigan, né? Eles estão migrando lá pra Michigan, vai lá pra Michigan lá correr, né? Estão lá. Começam as atividades na pista aí na sexta-feira. No sábado temos aí o Qualify, né? E temos aí no domingo a corrida da Cup, tá, pessoal? Então vai ser bem legal aí no final de semana, tem bastante atividade, tá? Fora isso, pessoal, tem IndyCar no Texas, né? No sábado à noite. Temos também a Arca, tá? Não esqueça, a Arca lá em Michigan também na sexta-feira, 7 horas da noite. E temos também, junto com a NASCAR, no domingo aí, a Fórmula 1, tá, pessoal? Então, final de semana recheado de emoção, muita coisa boa aí vai estar na pista, né? Vamos torcer para boas corridas e haja pipoca para comer, haja refrigerante aí para refrigerante pipoca aí, porque realmente vai ser muito longo, vai ter muita coisa boa na pista aí para nós fãs do automobilismo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, cuide-se bem. Espero que tenham gostado dessa edição do 185. Foi retardada aí por causa do Rochester. Precisava falar dele, dar essa notícia para vocês.